A gente tenta todo dia e a todo momento fazer e doar o melhor da gente. Com certeza. Mas infelizmente, os problemas parece que são mais sorte muitas vezes que nós, né? Infelizmente. Infelizmente, muita coisa pra contar. Infelizmente, tipo assim, ó, quando a gente olha pro relógio, é aquela hora, né? 7 horas em ponto, tá no horário do encontro. Ligo o rádio e pronto, as notícias não são nada boas. Ponto final na vida de várias pessoas. E o que seria um fim de semana foi um banho de sangue. O rabecão não parou um instante. A cada depoimento, um arrepio. Um pai confirma ao vivo, é mesmo do seu filho. Um corpo quase irreconhecível, vítima de uma sessão de tiros. Só quem perde sabe, e eu concluo, mano. Periferia segue sangrando, hemorragia interna. Irmão matando irmão, favela contra favela. Não acredita, confira. Rap nacional, realidade dura. Boom, infelizmente o som das ruas. E na virada, periferia segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Eu digo, mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando eu quero ir aí, mano. Periferia segue sangrando, mãe chorando, irmão se matando. Eu digo, mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando. O rádio já tá desligado, é de ensolarado. No riacho eu vou pra rua, a noite toda foi chuva. O vento forte arrancou telhados, derrubou barracos. Muita gente não crê no que vê. Bota fé. Outros pegam a Bíblia pra ler. Amém. Perdas materiais, incalculáveis reais. A enxurrada leva a capa de LP dos Racionais. É hora de reagir, reconstruir, começar de novo. É onde mora a força do meu povo. Ei, véi, moleque de atitude, chegado, mano. Sangue do meu sangue, sangue bom. Vamos, jogue fora o cano. Periferia segue sangrando então. Dog pode crer, já cansei de ver. A justiça feita com as próprias mãos. No coração do fundão, lesão. Arregaços com PT e oitão. Futuro aqui, é fácil prever. Vejo sangue escorrer. Manda ideia pro meu povo, G.O.G. Com bala na agulha, quem se mata é você. Com bala na agulha, quem se mata é você. Você. Periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se matando. Eu digo, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando. Até quando, hein? Periferia segue sangrando. Mãe chorando, irmão se matando. Eu digo, mano, periferia segue sangrando. E eu pergunto até quando. O jogo é jogado, meu irmão. Os inimigos da periferia são a burguesia e o alto escalão. Só que nosso time treme da decisão. E aí? A semente do ódio plantaram aqui. Nos impedem de evoluir. E o que se colhe são frutos imundos. Rapaziada, pare. Respire por alguns segundos. Respirar, respirar, respirar, respirar. Porque enquanto se respira, quando você respira, você tem vida.